Deixa o romance que o pagode canta, o funk ostenta, o rap arrebenta. Blindagem de ponto 40, queria paz sem pescoço. Fizeram ver de novo o extermínio do povo, criação da Globo. Pediram pra rever meus conceitos, escrever direito. Se pá, tão me ensinando a ser preto. Tem sede, tem fome, no país da Copa. Mostraram nossa guerra, alertando toda a Europa. Não tem chance, as marcas do sangue da nossa história estão devendo pra minha raça e recebe como esmola. Padrão, massa de modelado estado. Minha imagem favelado não combina com seu carro. Hoje é plasma, ouro, corrente no pescoço. Favela ostentando que os boy pega de troco. Invertido, engraçado, ver meu povo aqui contente. Aderir ao consumismo, risada sem os dentes. É só reflexão, cada um que se entrega. Eles pediram trégua, nas costas faz a guerra. No Paraisópolis, então Vila Natal, Capão Redondo, Real Parque, Morro do Vidigal, não importa. Exclusão, fecharam as portas. Vamos dar pesada como faz aqui a rota. O ato, a marcha é vandalismo pra mídia. Há anos desce seco, goela baixa, injustiça. Não aceite um pedaço de terra na favela, vivendo como gado, dependendo de uma verba. Meus 20 de idade, vivendo na precariedade, desestruturado. Pra aceitar felicidade, pra quem passa férias na Disney. Costa do Sauípe, faz festa pra cachorro, anda de limusine. Tem tudo que a mãe dá, fala mais de 20 línguas, 17 já herdara uma casa com piscina. Não sabe a dor da fome, preconceito, homicida. Pai vítima do álcool, agredindo a família. A marmita do operário é nojento pra madame que recrusta crustáceo. Mata sede com champanhe, boa parte do sonho pra quem passa necessidade. Um sobrado mobiliado com um Audi na garagem. Não me conforme com os cuzão, viver igual cachorra vagabunda da Daslu. Me acha preguiçoso, 700 mensais. Não comprar um duplex, alimentar mais quatro boca, colo tênis com durex. Me afastei de Deus pra não pesar a consciência. O bom menino paraíso não valeu a recompensa se eu tropasse os loucos com os mesmos pensamentos. Caía pra rebento, já tava faz um tempo. Presídio, lotado, a escola vazia, o estádio lotado, ser feliz, eu queria. Esse é meu mundo, um pedaço da minha ideologia. Quando me vê na rua, não me peça pra cantar alegria. Apologia sonora, realidade nua e crua. Conheço vários loucos que concordam com essa música.